você não me ouviu? Por quê? Por que, meu filho? Por quê? Meu Deus! Jesus, salva meu filho desse inimigo que quis matar meu filho! Oh, meu filho, me quita, meu filho! Oh, Rafael! Me deixou sozinha, meu filhinho. Me deixou sozinha. Diários da Rua, Emanador. Desculpa, mãe, pelas vezes que fiz sofrer. A vida tá difícil hoje, não vou te ver. A visita foi cancelada, deu rebelião. Eu sei que tá lá fora com a dor no coração. Desaba o mundo quando o medo se esconde. Eu lembro de você chamando meu nome. Às vezes choro lembrando de você no portão. Rosto triste e abatido na sua decepção. Nunca fui um bom filho no seu caminho. Sempre fiz tudo errado, da rosa sou espinho. No fundo de uma cela oro vendo a lua. Lá fora chove lágrima em vez de chuva. A vida traz homem no caminho de horrores. Pra morrer numa guerra que deixa dor. A vida é louca, a morte chega e leva. Contorno campé, enquadra vários anos numa cela. Quem sofre nessas horas chora Nossa Senhora. Que lutou a vida inteira pra levar flores na copa. Foda o caminho, traz chuveiro igual cativeira. Tinha punhal pelas costas, a morte não mostra medo do que se fizemos por merecer. Uma fita sem pensar nos leva a sofrer. A mãe sofre junto, mas pior que o filho. Do que valeu, se conselho acabou morrendo a tiro. Homofone atrás das grades, sem amor. Só ódio e veneno, um tomo de dor. E pra você o que restou, lágrima arrancou. Uma senhora por você infartou. Que valeu a fama, o Zé Volta o Terno. Quem te amou se encontra, o cemitério. Um novo abate morreu, vendo sua foto. Mas pra você o crime foi pro meio do ódio. Que valeu a fama, o Zé Volta o Terno. Se quem te amou se encontra, o cemitério. Um novo abate morreu, vendo sua foto. Em cada dor, em cada lágrima, a ferida que corrói o tempo que não passa. Em cada visita, uma esperança que se brota, marcando em sua vida mais uma triste história. A senhora deita cedo, quer descansar. O filho no mundão, sabe Deus onde ele tá. De madrugada chega só a notícia, vindo em prato cheio, servido pela polícia. Seu destino já foi traçado por uns anos. Desgosto, sofrimento, sentimento de abandono. Seu filho te olha, ele quer conversar. O choro naquele momento resolve guardar. Nessas horas a raiva fica de lado. A única vontade é um forte abraço. Cada despedida, a vontade de voltar. Ficando a tristeza de ali seu filho está. Humano ali dentro, só refletindo, imaginando a dor que sua mãe tá sentindo. Quantas noites perdidas, do nada, trocado por valores vindo de uma cilada. O amanhã representa uma nova chance de viver, mostrando a senhora que vitórias vão acontecer. A melhor maneira de pedir o perdão é se arrepender de tudo, de coração. A maior verdade desse mundo que família com certeza tá acima de tudo. Pra mãe, se não foi, filho prodígio, cê foi do qual revólver, a dor é um perigo. Hoje me sinto perdido, sem você do lado. Dentro dessa cela sou um fracassado. Desculpa mãe, se não foi, filho prodígio, cê foi do qual revólver, a dor é um perigo. Hoje me sinto perdido, sem você do meu lado. Dentro dessa cela, eu sou um fracassado.